Alone. to the world, DJ Marcante.

Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Your presence is calming, pleasing and welcoming. You got me. Like the softest pillow to squeeze every night and fall asleep till the morning. Só sei que é ruim lembrar do fim daquilo tudo.